Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui do Canal 1 da Antena 1. Edição para sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2013. As últimas 4 edições foram trazidas, aliás, foram, digamos, deixamos nestes últimos 4 dias, trouxemos 4 biografias. Céline Dion, Teixeirinha, Lara Fabian e Amanda Rodrigues. 4 artistas que representam uma parte muito importante da música. Já que, por exemplo, a canadiana, o artista que, enfim, mais discos vendeu em francês e tudo mais, Lara Fabian é um misto de, enfim, um misto de atriz com cantora. Ela vai um pouco a todo mundo, ela canta em 9 idiomas diferentes, ou seja, em muitos idiomas. É sem dúvida uma cantora muito, uma artista muito polivalente. E aliás, já tivemos aqui a oportunidade de ouvir no seu álbum de 2013 quanto ela pode realmente ser marcante, não é? E quanto ela inovou, continua a inovar na sua. Quem olha para o álbum de 91 e olha para o álbum de 2013 vê diferenças espantosas. Teixeirinha, a prova de que às vezes uma melodia basta para fazer toda a diferença, e uma história de vida, aliás, é a sua história de vida que faz com que ele acabe por. Pronto, acabe por vencer, não é? E, enfim, Amália Rodrigues, estamos a falar de uma cantora que é embaixadora da cultura portuguesa e que, de certa parte, foi uma das impulsionadoras, ainda que sem dar-se conta disso, e sem que sequer estivesse em cima da mesa, de que o fado tivesse sido e seja atualmente património imaterial da humanidade. Portanto, temos aqui 4 vertentes diferentes da nossa da música global e podemos ir mais além, não é? Haverá tempo para isso. Para já vou deixá-lo com 2 temas de cada artista. 2 temas de Céline Dion, 2 temas de Teixeirinha, 2 temas de Lara Fabian. É assim que vamos trazer a edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Nas Voltas do Globo, que volta na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, eu, Carlos Bonaparte, desejo a continuação de uma ótima sexta-feira. Já de seguida, Lugar Algures, aqui no Canal 1. Fique bem, um bom dia, ou uma boa tarde, no caso, bom fim de semana, e até à próxima segunda. your arms open wide. This river for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, wrapped in your room. Is that qui coule en mon sein, ces dangers, ces ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien. Devant la nuit immense et jusqu'au matin, va toucher le lointain. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est partout, mon amour. C'est à toi de le voir. Ta douleur quand elle brille, partage tes envies, tes jeux, tes prodiges. Le long de tes racines, ces voix qui grésillent, va défier tes vertiges. Brûle ton amour quand il brûle, fais feu de tout le bois dont tes bras disposent. Étonne-toi du fond de ta moindre cellule, n'oublie jamais les roses. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au cœur de nos cœurs et dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Le miracle est en nous, mon amour. Canal 1. pensas que tu és. Snob, snob da cabeça aos pés. Granfina, que injusta pretensão. És igual outra qualquer, tu não és melhor mulher que a outra que lava o chão. Pensas que o teu sangue, só por ser de gente nobre, é diferente da pobre que lava o chão e a vidraça. Granfina, tua arrogância provocou os versos meus. Neste mundo de um só Deus, preconceito é uma desgraça. Granfina, olha, este poeta também tem notas de mil. Nem por isso sou hostil com o pobre meu irmão. Granfina, este teu orgulho que te faz tão imponente, não te acho diferente da mulher que lava o chão. Granfina, o que pensas que tu és? Snob da cabeça aos pés. Granfina, que injusta pretensão. És igual outra qualquer, tu não és melhor mulher que a outra que lava o chão. Granfina, já foste minha, sem roupa e sem maquiagem. Vi-te a mesma imagem da mulher que lava o chão. Só o orgulho e o esnobismo e a diferença social, esse é teu grande mal, Granfina sem coração. A mulher que lava o chão, a vidraça e lava a louça, assim eu quero uma moça para dar minha riqueza. Como tudo acontece, se pobre um dia eu ficar, ela não vai estranhar, pois já viveu na pobreza. Quem bate? É o doutor. Entra, doutor. Vai entrando no mais. Quem está doente? Sou eu mesmo, doutor. Ah, é você, Teixeirinho. O que está sentindo, meu rapaz? É umas dores diferentes que eu mesmo nem sei explicar, doutor. Ah, vamos examinar. Me senti muito doente. O doutor mandei chamar. Perguntou. Sentia, comecei a me queixar. Dói aqui, dói ali, me dói por todo lugar. Primeiro ele riu de mim, pra depois me receitar. Estas dores que tu sente não é doença esquisita. Só não existe em farmácia remédio pra esta maldita. A receita que eu te dou não precisa ser escrita. Tua doença é paixão por uma moça bonita. Eu acho que ele adivinhou mesmo. O doutor disse outra vez: tua doença está lida. És um moço muito forte, é só paixão recolhida. No teu coração existe uma morena querida. Só ela pode curar a tua dor dolorida. O doutor se despediu, até amanhã e já me vou. Mas a doença malvada, a doer continuou. Fui saindo pela rua, uma moça me chamou, dizendo eu sou o remédio que o doutor me receitou. Ai, chorando, gaita malvada. Que remédio encantador, curou a minha doença. Muito obrigado, doutor. Curou a minha doença. Muito obrigado, doutor. Canal 1. Did I ever...

nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. If you know where to find me, if you know how to reach me, before this light fades away, before I run out of faith, deixa ficar Voir la tache de sang.